Putiane, Puti, Putiane. Não era tu que era bandida. Vem Vanessa, vem Amanda, vem Gisele, vem Fernanda, vem Thaís, vem Tatiane, Daniele, Cristiane. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era. Já ficou na fita. Eu tô solteiro mesmo e o resto é que se dane. Nos bailes do rei dos graves, elas querem o que elas querem. Ela quer, ela quer, ela quer pau. Ela quer pau. Não era tu que era bandida. Tá com pau das Putiane, tá com pau. Tá com pau das Putiane, Puti, Putiane, Puti, Putiane, Puti, Putiane. Não era tu que era bandida. Tá com pau das Putiane, Puti, Putiane, Puti, Putiane, Puti, Putiane. Não era tu que era bandida. DJ Eduardo da Night, o rei dos graves. Só lançamento brabo. Puti, Puti, Putiane, Puti, Puti, Putiane, Puti, Puti, Putiane. Já ficou na vida. Puti, Puti, Putiane, Puti, Puti, Putiane, Puti, Puti, Putiane. Não era tu que era bandida. Vem Vanessa, vem Amanda, vem Gisele, vem Fernanda, vem Thaís, vem Tatiane, Daniele, Cristiane. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era. Já ficou na vida. Eu tô solteiro mesmo e o resto é que se dane. Nos bailes do rei dos graves, elas querem o que elas querem. Ela quer, ela quer, ela quer pau. Ela quer, ela quer, ela quer pau. Não era tu que era bandida. Tá com pau das Putiane, tá com pau. Tá com pau das Putiane, Puti, Puti, Putiane, Puti, Puti, Putiane. Puti, não era tu que era bandida. Tá com pau das Putiane, Puti, DJ Nielson, o considerado da galera. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder, na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder, na medida certa pra te enlouquecer. Fala pra essa mina vir ficar comigo.

tão frio, ela tira minha roupa. Louca, você me deu louca. Você me deu louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijar na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, você me deu louca. A gente sabe viver, conviver. Eu gosto dela, ela é encantada, ela é minha Cinderela. Inclusive ela está em sua passarela. Vagabundo pira com a mina na favela. É, ela que te ensina certinho, faz tudinho, vem devagarinho, pede gostosinho, vem cá meu peixinho. Desse jeito você me deixa louquinho. Você me dá louca. Quando eu tô do lado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa menina é louca. DJ Lohan que tá tocando. Ela tá louca, perfeita, que tem a receita de ser feita com confeito, que é feito com o coração. Tem tudo que almeja, não importa o que seja. Na batalha, na conquista, na levada de bandeja. Ela costuma bebedeira e música sertaneja. Quando dança e me beija, sempre que ela me deseja mais e mais. Mas louca desse jeito é muito mais do que feliz. Minha vida é ela. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa menina é louca. Essa menina é louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijar na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa menina é louca. DJ Roger Mix, o jovem das produções. Jovem das Produções.